Trolley, bom dia, Gol 9, 6, 6, passa 2 mil para o 360. Tubal 360, na saída da El, em vigilância, 1923. 360, 923. Paulo, Salvador, 3304 para o táxi de Alpine 113, alterando o conflito com 4 horas e 30 minutos. Oxené 6312, desça para 2 mil pés. Ajuste 1017, reporte estabilizado LS. É 2000 com 1017, vai reportar estabilizado Oxené 6312. Five, two, two, one. We are a go for taxi. We have 71,000 board. 4 hours in Gears, number 8 is Salvador. Roger, 35221. Pay attention due to Airbus 8321 from Ocean Air Company. After clear taxiway front 1 in India. On roading point runway 10, contact tower on 118 decimal 6. Altimeter 1017. Have a nice trip, sir. Right, clear, clear. So our taxiway got approved. Pay attention to the Avianca's Airbus parking. Just ahead. Then by the apron, India Alpha to Hotel Montreal. They are calling towers 118 Model 6. Have such a pleasant day. Thank you. So long. Welcome to the jungle, mister. Jungle, jungle. 33 decimal 25. Desencontro, beleza, 5. Jet 5734, reduza para 220 nós. Reduz 225734. Tomei a Solos 23, vira direita, chame Solo 1219. 1219, 3436, obrigado. Torre Salvador, gol 1072. Gol 1072, exige altimetro no 0, 17. Após tempo baixar, travado. Trem de posto, baixar, travado. Gol 1072. Tem que continuar a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, gol 1072. Tchau, 1-1, 3486. Alfa de jet quente, 1-1, 3486, obrigado. Autorizado táxi, atenta à sessão da 1-7, reporte pronto. Decolagem é da 1-7, curva à direita, no corredor Axé. Controle 1-20, decimal 8. E o transponder 0265, confirmando a torre 18-6, o Victor Charlie Hotel. Vamos no 072, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 08 nós. Autorizado pouso, gol no 072, 130 com 8. Já 672 lá, está no portão 02, ponto, pronto para o espectro lento. Ok, o 6729, temos um ATR da TRIP à retaguarda. Aguarde um instante para iniciar o pushback e acionamento. Aguardo na pista. Delta, mantém a posição. Delta, copiou a torre? Gente, ali, mantém Delta copiou a torre. Objeto 5734, desça para 2 mil pés, autorizado LF, ajuste no 017, reporte estabilizado. 2000, 17 ajustado e reporte estabilizado 5734. Salvador, é o 13304, pronto, ponto zero. Então, 3304, mantenha ponto espera da 10. Não mantenha ponto espera, 3304. Uno 923, chame Recife, 125, décima 1, alterne, 13325. Recife, 125, Uno, alterne, 13325, gol, 923, bom dia. Bom dia. Mantém 3-0-4 ali, mantém cabeceira 1-0. 1-0-7-9. 3-1-2, torre 1-1-8, decimal 6-12. 1072, solo, 127, livre direita, chame solo. 121, decimal 9. 1219, olhe para a direita, voo 1072. Olha, tell 1-3-5-2-2, 1-3-9-0-0. Sana 6312, Q-8-1-0-1-7, report to landing gear down in the lockers. Bom dia, Torre Salvador, Xané 6312. Está a uma milha de cima para embaixo travado. O Sané 6321, continue a aproximação, aguarde pista livre. É o 6312 que está na aproximação final, senhor. Sim, o Sané 6312, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 6312. Então, 3304, autorizado, decolagem de cima 0, vento 120 graus, 109. Decolagem 3304. Mike, que o Delta fala do Solar 28, chame controle 120, decimal 8. Salvador, Tower 3522, I'm maintaining hold point 10. 6521, mantém hold point 1110. Maintaining 5221. 6-4. Siga, Delta. É, controle, torre, Salvador, bom dia. Web 5734, estabilizado na final. Web 5734, exaltimetro no 017, reporte repouso baixado travado. Portará na final baixado travado 5734. O Sené 6312, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 099. Livre pouso, pistão no 0, Xané 63, 1-2. Então, 3-6-0-4, decolado em 2-9, sistema controle 1-2-0, decimal 8. Bom dia, 3-6-0-4. Salvador, bom dia, tá 3304, cruza 1070. 3304, subiu 380, vigilância. 380, 3304. Vitor Charlie, até autorizado o táxi, tem intenção de 17, reportando. Vitor Charlie Hotel, autorizado o táxi, até a intenção da 17, reporte pronto. 3521, clear the line up and maintain runway 10. We are set to line up and right, 5221. Oceané 6312, solo 31, Olivia direita, chame solo. 121, decimal 9. Livrando a direita, solo 219, Oceané 6312. 0072, fique atento ao Boeing da Webjet no pátio principal. Assim que o tráfego iniciar o táxi, ingresse no gate 01, voo no 072. Visual, coronave da Web, após a mesma iniciar, segue para o pátio 01, voo no 072. Afirmativo, e o gate é o 01 também, ok? Gate 01, voo no 072, graças. Boa tarde, Sola. Bom dia, Sola. Salvador, Web6312, Santa Cruz, confins. Copiado, Web6729, táxi à direita. E no ponto de espera da 10, chame a torre, 18-6. O ajuste 1017. Boa viagem. 1017, 18-6, obrigado. Bom dia para todos. Bom dia, Solo. De Salvador, Web6312, Santa Cruz, confins. O Oceané 6312 está autorizado o táxi de Alfa e Juliette, gate 10. Alfa e Juliette, gate 10, Oceané 63. Reporte pronto. 5734 autorizado pouso, pista 10, vento 110, grau 099. Pouso autorizado, posição 734, baixado e travado, na final. 3521 Airborne at 32, contact the approach control, frequency 1208. Salvador, departure 1208, pleasant day. Ué, partiu, Webjet 6729, tá para sua ponte de espera da 10. Web 6729, mantém ponto de espera da 10. Altera. Departure of 5221 from trip, we are passing 1200 up. Aguarde o TAN 3859, temos um Airbus da Oceané que vai parquear à sua esquerda no 10. Aguarde a autorização. Aguardando na 3859. Objeto 10. Afirmativo. Quando leva 3304. Sim, mantém cabeceira 10. Sim, mantém a 10, 729. Dispatch a 5221 request. Go ahead. I will request you fly straight to Confucius, sir. Channel 63 no 1. To initially 5221. Initial at the departure of 5221, thank you. 1.9. A direita chama o solo 1219, 5734. Ciente, 360, previsto dela, obrigado. Librando. Webjet 5734, bom dia. Táxi autorizado, Alfa e Kilo, para o pátio 3. A posição no pátio 3 é a 05, o Web 5734. Alfa, Kilo, para o pátio 3, na posição 05, 5734. O TAN 3859, autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Autorizado, acusa o táxi, para 3859. Oceané 6319, para a cópia. Via 301, copia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezulu no meia, até Belo Horizonte, após Belo Horizonte, Trive, após Trive, Poços de Caldas. A decolagem da 10 com curva à direita, no perfil da subida da El, após da El, Leda, após Leda, DCT Bridge. O controle 120 decimal 8, acione 5511. Né, 6311, autorizado 360 para Guarulhos. Decola da 10, curva direita, Leda, após, perdão, da El Leda, após Leda direto Bridge. Controle 1208, código transponder é o 5511. Inicialmente, o Pezulu 16 até BHZ, após BHZ Trive, Trive Potos, 6311. Tá correto, o 6311, chame pronto no gate 612. Camarada 612, obrigado. 729, boa. Web 6729? 6729. Qual altitude que tá passando? Estamos passando 2000, o 6729. Gente, suba o 360 na saída da El. 360 da El, o 6729. 50, gol no 882. Isso é para 2000 pés. Forme estabilizado LS, ajuste no 017, gol no 888. Para 2000, reporta estabilizado 888. Aqui é com o Delta no atraso, vou informar a frequência livre. Papatago, Vitor Charlie Hotel. Prossiga. Vitor Charlie Hotel. Autoriza direto, Barra Grande está presente. Está autorizado, Vitor Charlie Hotel. Grato. Então, 3859, solicita o táxi 137 a bordo, alterna Campinas. Com 4 horas e 30 de autonomia. Copiado, TAM 3859, táxi pelo pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre, 186. O ajuste 10017, TAM 3859, táxi lento pelo pátio. Ok, táxi lento, ajuste 1017, via pátio, Índia, ponto de espera 186, TAM 3859. Estimativo, o TAM 3859, o motivo do táxi lento é devido a uma viatura que está fazendo teste de atrito na pista 10, ok? Ah, tá, tá observando inclusive o 3859. TAP quadro ideal descendo para o 060-35494. Divisor ILS, gol no 888. No 888, torre 1, no 8, decimal 612. 86, bom dia. Objeto 6729, suba ao nível 340 restrito. 340 restrito, 6729. Torre Salvador, bom dia, gol no 888, estabilizado ILS, X-Ray, bem baixo, avanço. Gol no 888, continue aproximando, aguarde pista livre. Continuando aguardando, gol do 888. Torre, escuta o Serra, 3487, organização Guarulhos. Eu tá 3487, autorizado, Guarulhos, nível 340, via Pesoluno 6 até Belo Horizonte, após DH, DCT Trive, após Trive, DCT Poço de Caldas. A decolagem da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, e após Leda Bridge, vai interceptar Pesoluno 6. Controle 120 decimal 8 e acione 5503, tá 3487. Conselho 340 está autorizado, já apresentou 21 na técnica, depois CIB, posto de calda. Saída da EL, linha da FRIC, 5505, controle 208. O TAN 3487, o transponder é o 5503. Ah, posição 5003. Está correto e chame no gate 11 para o pushback e acionamento. Tivo, mantenha o perfil da chegada. Está com... Qual está indicado agora? 260, nossa. Ciente. Reduza para 250, um perfil da chegada a mais. 250, é possível confirmar o tráfego na posição de 1h, 5 pés abaixo, para o Oceano 6250. Qual o tráfego o senhor está dizendo que está a 26 milhas à sua frente? Exato. Pode esperar dar 1h0, desloca o tráfego na final. Tá, 3859, após o pouso do Boeing 737 da Gol, autorizado a alinhar em manter cabeceira 1h0. Após o pouso, Boeing 737 da Gol, autorizado a alinhar e manter 1h0, tá 3859. Está à sua frente a 24 milhas. Webjet 6729, chame Recife 125 decimal 1, alterne 13325. 125, 13325, obrigado. Nada. Oito, Salvador, bom dia, Gono 888, bom dia. Bom dia, Gono 888, táxi autorizado via Alfa, chame a da Juliette. Alfa, chama a Juliette, 888. 859. Trip 5414, desça para 2000 pés, ajuste no 017, reporte estabilizado LS. 2000 pés, 1017, reporte estabilizado, trip 5414. Guardião 02. Guardião 02 autorizado, tenta sessão da 17, reporte pronto. Guardião 02 autorizado, táxi, tenta sessão da 17, reporte pronto. Estado 3487 está pronto para o pushback de acionamento? Não, negativo. A minha negação é... O senhor falou da EL, da PIT, para interceptar a Pesulu 21? É a Pesulu no meia, ok? Até qual fim? Até Belo Horizonte, até o VOR de Belo Horizonte. Tá bom, obrigado. Nada. Controle Salvador Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Controle Salvador, 0102, interceptou litoral, já próximo ao farol para patrulhamento Salvador iniciando pela orla. Tente, não há tráfego informado, 02. Desde não há tráfego, escuta permanente, Guardião. M6250, desça para o 050. 050, 6250.